24 decolado ao 03, mantém a restrição de 2 mil pés ou até 3 milhas do VR Salvador, chame o controle na frequência 120.8. Mantém a restrição, 2 mil, 3 milhas, 120.8. Obrigado, bom trabalho. Bravo Kilis, chame o controle na frequência 120.8. Condor 24, contato radar, sabe, mantenha 310, saída PUCA, informa o tráfego na sua posição de 1 hora. 7 milhas, é um helicóptero, me interfere na saída. Ciente. Bravo que Luiz, tipo, no meu pés, corredor forte, atento ao Lima Mike Fox, mantendo 500 pés. É o papapá Lima Mike Fox, passando em Interlagos, a sua escuta para o cruzamento do campo. Mais Fox, confirme intenções. A intenção é o cruzamento, tá na linha do litoral norte, passa entre Interlagos, cruzamento para o litoral sul, destino a ele, ponto com o plazo. Yes. Capitã 3804, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050 Mari, 3804. Autorizado direto TAP 3804. Obrigado, bom trabalho. Bom voo. Fala, Azul. 463, posição 1, funcionando. Controle na frequência 120.8. 120.8 pro Grafa. Controle Salvador, Lima Mike Fox, revisou o cruzamento do campo, retornando o circuito. Lima Mike Fox, reporta visual com o local de pouso. Web 5728, ciente, autorizado decolagem? Entendo, 5728. Ciente, Web 5728. 3804, desce para 2000 pés, QNH 1019, desconsidera as restrições, voa dona, reporte estabilizado. Ciente, 2000 pés, 1009, considera as restrições, voa duna, pode estabilizar do PLS Freitão 3204. Ai, que é vectorizado, táxi até hoje, que a reporte para ingresso 17. 1009 a bordo, 3240, alterna com. Também, Com a Lima, guarda-copa, Guarulhos 3, patrulha. Pela na guarda-copa. Então, mantém a escuta sob controle. Autorizado a linha de decolar, pista no 0,150 graus 0,59. Pista 1-0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, viajando pelo Zulu 16. Saída da El Leda Bridge, decola 10 com curva direita. Aciona 5034, controle 20, decimal 8, BA741. Boa tarde, 32 no meio, informação Lima, descendo a 1, descendo a 0. Stan 32 no meio, aciona a identificação, 10 para o 060, chegada mais. 10 para 060 na margem, Stan 32 no meio. Azul 4463, decolada 220, chama o controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, 4463. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4463, decolou passando 1600. Azul 4463, contato radar, sobe mantém 160, saída da El. 160, após 2000, autoriza voo direto da El para o 4463? Azul 4463, autorizado, após 2000 pés, direto da El. Positivo, após 2000, direto da El, Azul 4463. 3804, estabilizou? Com localizadores igual. 3804, completa aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Passou o trabalho feito a torre, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox chama torre 1895. 1895. Boa tarde, Otan 3804, 2 milhas de externo, baixado, checado e visual. Tan 3804, autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus, 07 nós, QNH 10 no 9. Autorizado pouso na 103804. Torre Salvador, o Lima Mike Fox passou o Pituaçu para ingresso de pouso, está avisou a consta no final. Guardião 03, prossiga. Mantenha espera na primeira expansão. Mostra para descida. Espera no farol de Itapuã. Farol de Itapuã, vai aguardar fora. Tá, 3804, informa o tráfego à sua direita. Um helicóptero que está fazendo a espera sobre o farol de Itapuã não irá interferir na sua aproximação. Tá, 3804, tem mais um de perto. Janeiro 62, 13, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Janeiro 62, 13. Thank you. só tem terceira de turbulência do mesmo. Cara, dentro do gráfico. Confirme o Pátio que irá estacionar? É, a gente aproximando para a carteira 17 e vai para a base, né? Ciente, vem o Mike Foxtrot. Tá girando o basão no 7 Fox. 195, people on board. Galeão, 3 hours, 4, 9 minutes. Com referências visuais, reporta passando 2500. Apron, India, Modi Shores, runway 10, contact tower, 3895. Uno, alterna, 1-3325. 251-3325, azul 4463, muito obrigado, um ótimo dia. Táxi à direita via Índia no ponto de espera, chama 1895-0019, obrigado. Até a papai, posso falar em direção no 7. 3109, táxi 2196. Viva Mike Fox no solo aos 27, frequência livre. Kilo Quebec Serra, autorizado em direção a 7, reporte alinhado e pronto. Para 2009. 2009, para 32. Quebec, Estamos com 2.0 táxi, com 50 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa Salvador. 2895, coloco. Então, 32 no meia, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, responsabilizado. Desça 2.000 pés, autorizado ILS, então 32 no meia. Estão na 0, vento 140 graus, 05 nós, QNH 1 na 09. 229, chama o controle na frequência 1.2.0.2.8. Quilo Whisky, reporta Interlagos. Boa tarde, a Quilo Quebec Sierra, dá pra gente cancelar, só explica meus pés e Quilo Quebec Sierra, a grande voo modificada 1.530. Tenham 1.000 pés, corredor SR, porta farol da barra. Pelo Quebec Sierra, autorizado 2.500 pés, direto no São Paulo, ajuste no 09. Prossiga. São 3283, oceano a identificação, desce para 050, chega da Mari. 050, na Mari também. Guardião 03, voa direto para a Tatória.